A Sura do Elefante. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Não viste como teu Senhor agiu com os donos do elefante? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Não fez ele sua insídia ficar em descaminho? وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. E contra eles enviou pássaros em bandos. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. Que lhes atiravam pedras de sigil. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. Então tornou-os como folhas devoradas.